filho, toca a saudade, vai. Alô, minha galera das quatro bocas. Para curtir. É hora de endoidar essa galera. E as marcantes que envolvem você. É ao vivo. É assim, ó. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Ai, me chifra logo, nego. Cada um pro seu lado, agora somos eles. Bota na sofrência, meu DJ. E quem vai se render em nome desse amor? Caralho. E fazer de conta que ninguém errou. Diga, sato. E nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. E aí, menino? Bora tomar mais uma? Não deixa o copo secar, não. E aí? Tá gostando, filha? A melhor seleção das marcantes está aqui. Olha nós aí. Ai! Corações magoados, sofrendo outra vez. Ai, ai, ai, ui, ui. Cada um pro seu lado, agora somos ex. Ao vivo. E quem vai se render em nome desse amor? Bota pra cima, DJ. E fazer de conta que ninguém errou. Pega fogo, cabaré. E nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo